Graça e paz, irmãos e irmãs. É com alegria que nós, nesta manhã, vamos iniciar o estudo do livro de Gênesis, a meditação para sua edificação do livro de Gênesis. Fica a sua tarefa a de ler o capítulo, que é um capítulo bem gostoso para a gente poder ler. E eu vou fazer um pequeno comentário com duas etapas. O primeiro, fazendo uma leitura da nota de rodapé da Bíblia King James atualizada, BKJ, e depois um breve comentário que eu faço também sobre o livro. Partindo então para a primeira etapa. No capítulo 1, nós temos a Torá, Torá ou Hatorá, a lei, os cinco primeiros livros das Sagradas Escrituras e da Bíblia hebraica, Sefer Hatorá, o livro da lei, conhecida também como Shumash ou Pentateucos, os cinco quintos da lei, ou o livro em cinco volumes. Em grego, isso. E seu estudo sabático remontam à Antiguidade Judaica, ao Templo, e mais tarde à restauração pós-exílica dos judeus na Babilônia, promovida por Esdras e Neemias, quando surgiram as primeiras sinagogas. O título hebraico desse primeiro livro, escrito na forma original, sem a acentuação, e os sinais que fazem parte do sistema vocálico criado pelos maçoretas por volta do século VII, provém das primeiras palavras do texto sagrado escrito por Moisés, Bereshit, no princípio. O título Gênesis, em língua portuguesa, é derivado da Septuaginta, a mais antiga tradução do Antigo Testamento para o grego, feita por um colegiado de cerca de 72 eruditos da Alexandria em 285 a.C., e provém da expressão grega genésios, que pode significar, dependendo do contexto, genealogia, nascimento ou ainda História das Origens. Assim, tanto na forma hebraica quanto na grega, o título genealogia, nascimento ou ainda história das origens é aquilo que nós consideramos mais apropriado. Assim, tanto na forma hebraica quanto na grega, o título desse livro reflete perfeitamente o seu conteúdo. Os princípios, os começos, as origens. Deixo essa primeira palavra como uma informação historiográfica e passo então para a devocional do meu livro Houve Luz, um breve comentário sobre o livro do Gênesis. Quero lembrar vocês que essa devocional que eu vou fazer, assim como o livro, é totalmente dedicado a quatro pessoas que são companheiros na tribulação, no reino e na perseverança: o pastor Armando Luiz Sebastião e a pastora Andréia Regina de Souza. E também dedicado a pessoas das quais o mundo não é digno. Hebreus capítulo 11, 38, que são Marileia Campos Almeida Freitas e José Almeida Freitas. Lendo o primeiro capítulo, amados, nós vamos ter uma primeira compreensão, uma introdução aos 11 primeiros capítulos do livro do Gênesis. A primeira referência acerca de um possível autor desse livro é Moisés. Não que ele tenha escrito na totalidade, bem provavelmente ele escreveu o livro, ou boa parte ou a totalidade, no deserto. Mas se não escreveu na totalidade, a tradição oral fez com que todo o livro ficasse guardado pelos anciãos que caminhavam com Moisés no deserto após a saída do Egito em direção a Canaã, e depois teve a sua compilação feita mais tardiamente. Então, Moisés organizou o relato de qualquer maneira para o povo que tinha tido um contato com as religiões do Egito. Moisés deve ter recuperado os relatos contados pelos seus antepassados, acrescentando a lei ou Torá. Esse é o momento da tradição oral em Israel, pois é escrita para todo o povo, não para Moisés, que tinha conhecimento, mas para o povo de Israel em geral, que foi se compondo ao longo dos séculos, veio bem mais tarde. O texto deve ter sido finalizado na sua escrita por volta de 1500 antes de Cristo. Trata-se de um livro que relata a lei e a história do povo de Israel, a origem, a história das origens de todas as coisas, particularmente a criação, ou origem, bem como a criação e origem de um povo chamado Israel. Nós vamos ver isso com mais detalhes depois, a partir do capítulo 12, 11 e 12. Bereshit, como eu mencionei acima, ou no princípio, narra a revelação de Deus na criação do universo e de um povo chamado pelo Senhor para fazer ali habitar o seu nome, transmitindo a todos amor e a graça divinal. Origem, como se diz no grego, pretende narrar uma linda história do relacionamento entre Deus e o cosmos, entre Deus e a humanidade. Jamais pode ser pensado como um livro de ciência natural, e sim como um relato teológico. Quando as pessoas fazem a leitura, muitas vezes ateus que fazem a leitura buscando comprovação a partir da ciência natural, quebram a cara, porque esse não é um livro escrito com essa finalidade, não é um livro científico, deve ser compreendido literariamente numa perspectiva de um povo escravizado e que estava saindo dessa escravidão de 430 anos no Egito e começando a sua história. Portanto, não é uma história na perspectiva que nós conhecemos, cartesiana, um princípio de leitura que marcou toda a Idade Moderna até o final da Segunda Guerra Mundial. E sim a história do relacionamento, como disse, entre Deus e o universo, entre Deus e os seres humanos, entre Deus e o seu povo. É a história da compreensão do povo de Israel e que o povo de Israel tem da revelação de Deus. É a compreensão teológica israelita acerca da revelação de Deus. Gênesis fala do paraíso, da mesma forma que expressa o propósito do Senhor para com tudo e todos, e encerra com a promessa de voltar a Canaã como fecho do ciclo para todos os humanos, pois todos os humanos saem do paraíso, mas em Cristo, porém, podem encontrar novamente a terra prometida ou a vida prometida. Encerrando esse preâmbulo, capítulo 1: Deus é o Criador. Você fica com a tarefa, repito, de fazer a leitura. O Senhor criou o universo do nada, irmãos, ex nihilo, a partir do nada. Ele existia antes de qualquer coisa, quando ainda nada existia. Deus já era, Deus é e Deus sempre será. Portanto, Deus é o ponto de partida. Portanto, Deus é o criador do universo. A inexistência absoluta, incluindo a matéria, é bom que se diga isso, porque quem pensa de uma outra maneira, que a gente respeita, mas discorda, pensa na história do universo a partir da transformação da matéria. E nós não cremos assim. Nós não cremos que a matéria pré-existe. Nós cremos que Deus sempre foi. Deus é eterno. Sempre é e sempre será. A inexistência absoluta foi transformada por Deus em matéria e forma, através da ação criadora de Deus. Sua palavra, e a palavra é o Filho, é Jesus, é o Logos, retratado no Evangelho de João, criou e ordenou o caos, colocou ordem onde havia caos. O Espírito de Deus dá vida e dá origem à luz, ao céu, à terra, à vegetação, ao luzeiro, aos peixes, às aves, aos animais, aos seres humanos. Portanto, o reino animal, vegetal, mineral são obras das mãos de Deus. Toda a criação depende de Deus para manter-se viva. Não há vida fora da presença de Deus. Eu repito para você, irmão, e para você, amigo, que está ouvindo: não há vida fora da presença de Deus, porque Deus é a vida. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Nesse sentido, quando alguém opta por afastar-se do Senhor, disse que está vivo fisicamente, mas está morto espiritualmente, já que o espírito da vida é Deus. Sem Deus, o que há é morte. O ser humano é convidado pelo Senhor a dar continuidade à obra criadora dele. Como sacerdotes, os humanos são chamados a ter uma vida e palavra criadora. Nós somos chamados para criar, porque temos a imagem e semelhança do Senhor, e Deus é o Criador, e nós então passamos também a receber esta bênção, e a partir de então somos criadores. Não do universo, não de todas as coisas, mas somos criadores. Temos a bênção, a unção, a graça da criatividade. Ou seja, cabe à humanidade manter a luz e não as trevas. Meu irmão, minha irmã, entenda isso: você é um ministro da luz e não ministro das trevas. Nós estamos aqui para dar luz ao mundo e não trevas. Nós não temos nada a ver com as trevas. Não devemos nem ser co-participantes, assistir filmes, ouvir canções, músicas que exaltem as trevas. Nós temos que ser luz e espalhar a luz, iluminar a história, porque nós somos filhos do Pai das Luzes. A luz é boa, a água é boa, o firmamento é bom, terra e mar são bênçãos da criação, sementes e árvores frutíferas são bênção da criação de Deus. Cada árvore frutifica segundo a sua espécie, gerando novas sementes, segundo a sua espécie. Isso significa claramente que uma pessoa boa gera frutos bons, multiplica a bondade, influencia outras pessoas a fazerem o mesmo. Uma pessoa má vai gerar maldade e vai multiplicar a malignidade e vai influenciar a história de modo maligno. O ser humano não foi criado para isso, para espalhar malignidade, e sim luminosidade. O ser humano é imagem e semelhança de Deus, e por isso deve refletir essa imagem do Senhor. Toda a humanidade é abençoada, é fecunda, é capaz de fecundar a história de amor, multiplicando no universo as características do Criador. Eu repito, toda a humanidade é abençoada, é fecunda, é capaz de fecundar a história e inundá-la de amor, multiplicando no universo as características do Criador do universo. As pessoas que permanecem em Deus, e eu quero que você, em nome de Jesus, eu e você, permaneçamos em Deus. Mantemos a nossa imagem, não permitindo que o espelho que reflete a imagem e semelhança do Senhor seja quebrado, ou a fotografia da revelação de Deus e da imagem e semelhança de Deus em nós seja rasgada. Refletir a imago Dei, em latim, a imagem de Deus, é encher a terra de criatividade, encher a terra de alegria, encher a terra de paz, encher a terra de bondade, encher a terra de justiça, encher a terra de amor. Sujeitar ou dominar a terra, nesse caso, é uma grande bênção para toda a natureza. O ser humano deve ser um representante de Deus para zelar pelo planeta e não para destruí-lo. Aqui faço um parêntese dizendo: irmãos, nós não estamos aqui para ignorar a natureza ou para danificar a natureza. Nós estamos aqui para cuidar da natureza, para zelar pelos seres vivos, para abençoar os seres vivos. Portanto, a dignidade do ser humano está em refletir o amor de Deus e continuar a obra do Criador, reproduzindo todo o bem por toda a terra. Ser imagem e semelhança de Deus, do Senhor, Criador do céu e da terra, Criador do universo, é mais que cantar dentro de uma igreja, ou pregar, ou trabalhar em qualquer ministério da igreja, em todos os outros ministérios, ou participar de reuniões internas de uma igreja para pessoas de uma mesma faixa etária, ou num ministério específico, ou trabalhar com homens ou mulheres, respeitando aí a questão da particularidade da sexualidade humana. Não é isso. Isso tudo pode fazer parte, mas é muito mais do que isso. Ser imagem e semelhança de Deus é ter a graça criadora, Você recebeu de Deus uma graça criadora para trazer vida onde as coisas estão mortas e trazer luz onde tudo parece trevas. Repito, ser imagem e semelhança de Deus é ter a graça criadora para trazer vida onde as coisas estão mortas e trazer luz onde tudo parece trevas, parecem trevas. O filho do Senhor Criador é conhecido pelo fruto, segundo a sua espécie. Se somos da espécie Imago Dei, da imagem de Deus, devemos frutificar segundo esta imagem. Logo, a primeira lição que a Bíblia nos ensina no capítulo 1 do livro de Gênesis, do livro do princípio, do livro das origens, é que o Senhor é o Criador e dele provém todo alimento para saciar a fome humana. Sejamos, portanto, irmãos, distribuidores desta vida para todas as pessoas, para que não haja mais nenhuma fome de nenhuma espécie. Aleluia, glória a Deus. Esse é um resumo que fiz do capítulo 1, somado à leitura do rodapé da BKJ, como eu disse para vocês, e encerro com mais uma citação de rodapé da King James. A primeira frase nos manuscritos hebraicos das Sagradas Escrituras narra de maneira clara, assertiva e tranquila o momento da criação. Frase que pode ter sido transliterada da seguinte forma: Bereshit bara Elohim et hashamim veet haaretz. Durante toda a história da humanidade, profetas e poetas de Deus têm afirmado com júbilo essa verdade incontestável. Ainda que todas as coisas tenham sido criadas por Deus, Ele mesmo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, grifo meu, e Sua palavra, que é Cristo, sempre exigem de nós uma graça representativa da criação, ou seja, uma graça da criatividade, uma graça criadora. O substantivo hebraico Elohim está no plural, porém o verbo permanece no singular. Uso gramatical comum nas frases do Antigo Testamento, quando se faz referência à majestade soberana do Senhor como único e verdadeiro Deus. Nesse sentido, o plural denota intensificação e não exatamente número, sendo chamado de plural ou de potencialidade. No Antigo Testamento, o verbo barar, acima, tem sido restrito à criação divina, jamais a qualquer outro projeto, trabalho ou construção humana. Mesmo considerando os grandes avanços científicos atuais, que nós damos valor, e as melhores análises exegéticas e teológicas, que nós também damos muito valor, não é possível precisar a idade do universo, nem quanto tempo levou o ato da criação. É provável que milhões de anos, aionás, eras, tenham passado entre os versículos 1 e o versículo 2, ainda mais entre o capítulo 1 e o capítulo 2. Imagine isso, podem ser milhões de anos. Podem ser eras e eras da criação, porque um dia para Deus é como 1.000 anos, e 1.000 anos como um dia. Porquanto Deus é o Senhor do tempo, é o Senhor do espaço, é o Senhor da matéria e de toda a energia, e não se deixa circunscrever por nenhuma dessas dimensões. Por isso, ele é Jeová ou Yahvé ou Adonai, o Senhor, constante, absoluto e verdadeiro, criativo. Que Deus nos abençoe nesse dia poderosamente. E Deus nos abençoe poderosamente agora no estudo de mais um livro que vai estar à sua disposição para sua meditação, para sua edificação e para sua transmissão da vontade de Deus para amigos que não conhecem a Deus. Que Deus nos abençoe poderosamente. E agora nós temos mais um trabalho à disposição. Nós temos o curso para líderes no sábado, nós temos capítulos de Mateus ministrados, nós temos capítulos dos Salmos ministrados, nós temos capítulos de Levítico ministrados e temos agora o início do livro de Gênesis. Espero que você se edifique muito, seja muito criativo, seja muito um ser que pensa e deixa pensar, também uma tradição wesleyana, e que você receba, você que já recebeu, na verdade, por ter nascido de novo, a imagem e semelhança de Deus. Exercite essa prática da criatividade e viva debaixo da dependência do Deus criativo, do Deus criador, do Senhor do universo, do Senhor do cosmos, do Senhor de todas as coisas. Ele, o Logos, a palavra viva, a palavra que cria, a palavra que ordena, a palavra que estabelece todas as coisas, estabeleça sobre a sua vida bênção e paz, criatividade e unção, poder e alegria e júbilo para glorificar o nome do Senhor e para testemunhar através de uma vida que reflete a imagem e a semelhança do Senhor. Deus abençoe e te guarde. Nós oramos agora que o Senhor abençoe cada vida, cada pessoa que está ouvindo o início desse novo trabalho. E que muitos amigos e muitas amigas possam começar a conhecer mais acerca da Bíblia, a revelação escriturística de Deus, inerrante, absoluta, como Deus é absoluto, e apenas nós tenhamos a humildade de compreender que nem tudo, como Sócrates, um filósofo grego, nós sabemos. Aliás, o que nós sabemos é tão pouco diante do conhecimento acerca de todo o universo e de toda a ciência que ainda vai ser conhecida e que nós vamos conhecer, nós tenhamos a humildade de dizer como Sócrates: só sei que nada sei, quando ele estava querendo dizer: eu sei tão pouco, tão pouco, tão pouco, diante de um conhecimento tão absoluto, infinito e universal, que é como se eu nada soubesse. E que diante dessa humildade, essa verdadeira dependência de Deus, da palavra escrita por Ele, nós possamos conhecê-lo mais e mais, de conhecimento em conhecimento, de glória em glória, até que todos possamos refletir um dia plenamente a imagem de Jesus Cristo, o Senhor e o Salvador. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai,